se o meu coração, um que é meu, outro que meu é. Sinto que posso, sou. Sinto o próximo calor, aperta-te de longe. Em sua garganta de longe dó, nó de ausência, nó maior de presença. Dou a volta e vi tus cercas, você me vem com um papo de acerca-te. Você me cerca, você me acerta, você me flerta. Cercas, você me vem com um papo de acerca de. Você me cerca, você me acerta, você me flerta. E eu repito, para que tudo se repita, eu evito, não há mais apito, não há mais juro nenhum. Não há mais sorriso, não há nada. É a cor da saudade que a voz tem quando se ama alguém. E eu repito, para que tudo se repita, eu evito, não há mais apito, não há mais jogo nenhum. Não há mais sorriso, não há nada. É a cor da saudade que a voz tem quando se ama alguém.